estava de tal maneira com a pancada tão grande que eu tinha a mania que era o diretor do serviço de necrologia. Oh, meu Deus, ok. Mas ele lá, mas era panca. E então eu dizia, sou o único serviço que os doentes não reclamam. Só para teres a ideia, internacionalmente, na ONU, só os Estados Unidos e a África do Sul é que estavam do nosso lado. Todos os outros países contra nós. A Suécia apoiava os países, os movimentos de independência, todos os países nórdicos apoiavam os movimentos de independência. Estas são as palavras de Manuel Martins, que vai ser o entrevistado deste episódio, e este episódio vai ser dividido por dois. Estão preparados? Olá, eu sou a Kai Rocha e este é o The Pool Podcast. Ei pessoal, chamo-me Kai Rocha, apresentadora do The Pool Podcast, e trago-vos a este episódio especial uma pessoa bastante especial também. Tem 66 anos, trabalhou nas finanças, foi destacado para a Guiné-Bissau durante a Guerra Colonial Portuguesa, onde passou 25 de Abril, estudou engenharia, passou a estudar medicina, fisiatria, que passou a ser medicina desportiva. Se acham que basta, é porque não sabem da história à metade. Para além desta vida, que parece mais uma aventura, o Manel Martins começou a correr, primeiro para perder peso e depois para fazer uma ultramaratona. O mais interessante é que ainda continua ativo. O Manel é uma pessoa com uma história muito interessante, pelo que senti que estava a cometer uma injustiça ao editá-la para algo mais curto. E é por isso que vos deixo aqui com a primeira parte de duas da minha conversa com Manel Martins. Espero que gostem e até já! Manuel Fortuna Martins? Manuel, sim, Manuel Fortuna Martins, mas Manuel Martins é um pouco conhecido, mas embora seja Manuel Fortuna Martins. Portanto, tu foste muitas coisas. Queres-me explicar mais ou menos o que é que tens feito da tua vida? A minha vida tem sido assim, um bocadinho, uma pequena aventura. Eu fui sempre um jovem relativamente rebelde, não é? E que nasci nos anos 50, portanto, a seguir à Segunda Guerra Mundial. Engraçado que ainda recentemente estava a ver a minha caderneta, a minha célula pessoal, e encontrei um cartãozinho ainda do racionamento do pós-guerra. Portanto, eu como criança tinha direito a uns alimentos. Sim. Eu sabia disso, mas nunca tinha encontrado. Encontrei há dias. Um posto de Rio de Moura no Cacém, que eu fui morar para o Cacém quando era bebê. E, portanto, ainda tive sujeito a isso. Portanto, vamos já ver, temos de nos situar no espaço e no tempo. Estou com 66 anos e sou um jovem adulto, mas já um bocadinho gasto. Isto para dizer o quê? Era outra mentalidade de juventude, era outro, eu sou do tempo de coisas que hoje não acontecem e que nós hoje achamos extremamente caricatas pensar dessa forma. Isto para te dizer que eu... fui sempre um pouco rebelde em relação ao ambiente familiar e, portanto, muito cedo saí de casa. Muito cedo saí de casa. Eu, com 18 anos, nunca mais vivi com os meus pais. Portanto, saí de casa, mas saí de casa não saí de casa para ir para o lado. Sim. Saí de casa para mais de 200 km de distância. Okay. Primeira vez que eu meti uma mala no comboio para Lausanne, jogava com a Lausanne, ficava ao pé da guarda, portanto, estás a ver. Sim. E quando cheguei à estação da Lausanne, a Lousa tinha na altura um apiadeiro e uma estação. Eu desci, fiquei com a mala na mão e meti-me num táxi para me levar para a pensão mais perto das finanças, que foi para onde eu fui trabalhar, o primeiro emprego que eu tive oficial. Tinha tido outras coisas mais esporádicas. O que é que fazes nas finanças? Epá, eu fui para as finanças fazer uma carreira. Portanto, eu sou funcionário público desde 17 de setembro de 1969. Portanto, o que é que eu fui fazer? Fui trabalhar como aspirante de finanças, que era uma categoria de funcionário. Portanto, nesse tempo, as finanças, as repartições de finanças, cada concelho tinha uma repartição de finanças, ainda hoje tem, não é? Portanto, hoje há concelhos que têm muito mais repartições de finanças que antigamente, porque isto foi-se subdividindo, sei lá, A Costa da Caparica tem três repartições, não é? Sim. Pronto, mas naquele tempo cada concelho tinha uma repartição de finanças. E é muito engraçado, inclusivamente, uma coisa. Nas repartições de finanças funcionava a delegação da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos existia em todos os concelhos do país através das finanças. Ah, porque era o Por exemplo, Banco do Estado, então fica exatamente, eu posso representado. dizer, por exemplo, em Lausanne, em Óbidos, onde eu trabalhei, em Tábua, sítios onde eu trabalhei nas finanças, sem ser em Lisboa, e tínhamos um funcionário a distrito só à Caixa Geral de Depósitos. O que é que fazia? Recebia depósitos, né? E pagava. E o que é que se pagava? Todos os funcionários públicos que trabalhavam naquela área do concelho, professores primários, empregados das finanças, indivíduos ligados. As câmaras e Não, assim. não, a Não. Câmara, nas câmaras nessa altura não tinham a ver com o Estado. Ah, não. As autarquias é pós 25 de Abril. Ah, ok. O poder autárquico surge pós 25 de Abril. As câmaras eram órgãos perfeitamente paralelos ao Estado Central, ao Sim. Governo Central. Eram os fiscais do desemprego, os fiscais de espetáculos. Estás a ver, por Sim, exemplo, sim, sei lá, os sim, homens que fiscalizavam, montava-se um circo, e havia um fiscal que chegava lá, ver se estavam as licenças todas em ordem sim. para o circo. Sim. Pronto, pronto, essa gente recebia através da Caixa Geral de Depósitos, não, através das finanças, era lá, pronto. E portanto eu trabalhei, comecei aí em 1969, e quando cheguei à Lousa, não conhecia nada, portanto era uma criança, lembro-me de deitar Os aninhos, né? epá, 18 aninhos, Sim. sem experiência nenhuma profissional, para além de ter trabalhado nas obras para ganhar dinheiro para viajar e não sei o quê, mas era assim, coisa esporádica, e de repente cai numa pensão, pensão central. Todas as terras da pensão central, junto ao palácio onde eram as finanças, o tribunal, a câmara, portanto havia sempre um edifício bonito, central, No meio da baixa, só seja. no meio do centro, no centro, que Sim, era o centro, sim. pronto, Zé, e entrei. Pagava 60 escudos por dia, só para teres a ideia, 60 escudos por dia, dão-me um quarto, cheguei a um quarto, o chão em madeira daquelas tábuas que eram ainda lavadas, e um lavatóriozinho com um jarro por baixo, Sim. Sim. hein? Ah, Portanto não havia tinha. casas de banho, Sim. tá? A gente tinha um jarro para pôr água para lavar, uma caminha, Sim. tinha direito a um pequeno almoço, um almoço e um jantar, em tudo incluído. Pagava 60 escudos por dia. E eu, ao terceiro dia, o dono da pensão, um senhor já de idade, chamou-me ao Sr. Martins. O senhor sabe quanto é que paga aqui? Sei, 60 escudos por dia. E sabe quanto é que vai ganhar nas finanças? Não. Eu sabia. Vai ganhar 1.150 escudos. Isto é, o senhor não tem dinheiro para me pagar um mês de coisa. Portanto, a sua solução é, o senhor vai ter que procurar um colega seu das finanças. Há aí pessoas que alugam quartos e o senhor vai ter que ir viver para um quarto. Pá, isto era uma inexperiência total, estás a Sim, ser. E, portanto, eu não me apercebi que não ia ganhar o para a suficiente, minha autossuficiência. sim, Então fui ter com um colega que tinha chegado de Castelo Branco também para as finanças de Óbidos, perdão, da Lausanne, isto em 1989, e ele tinha alugado uma casa de uma senhora na rua Doutor Pires de Carvalho, que era mesmo ao lado do Lico Beirão. Eu hoje sou amigo das pessoas do Lico Beirão todos, porque é tudo ao pé da fábrica, é verdade, sou amigo, conheço-os sim. todos. Elas estudaram depois comigo, mas é posterior. E aluguei um quarto, já era 900 escudos, já me sobrava 250 escudos, com que eu me vestia, com que eu fazia as minhas farras, com que eu consegui comprar o primeiro carro, que me custou 5 contos e 500 a pagar em livranças, que eu não sabia o que era uma livrança, estás a ver? E tive que ter um fiador, só que Sim. como eu era uma pessoa importante nas finanças, e naquele tempo respeitava-se o funcionário público, Sim. tu entravas numa repartição de finanças e tinhas que tirar os homens tinham que se destapar. Sim. Era obrigatório, por lei, tirar o Tirar o chapéu chapéu. onde chegava. E, portanto, eu precisei de uma pessoa que me avalizasse as livranças, que eu não sabia o que era uma livrança. E foi um senhor que era, portanto, comerciante local, comerciante com algum poder, até por uma questão de respeito ao senhor Martins das Finanças, que me avalizou as minhas livranças, e eu pude pedir ao banco 5 contos e 500, que Para comprar fui um carrinho. amortizante para comprar o meu carrinho, que era um Ford Prefect 1949. Mas foi o primeiro carro que eu tive, assim comprado. E então, repara que 250 escudos sobrantes, portanto, deste negócio que o senhor me fez ver, que eu não tinha dinheiro para pagar a pensão, me dá para eu fazer a minha vida de farra dos rapazes de 18 anos na altura, pá, o que é que se fazia na Lausanne? Havia umas tascas, onde se tocava fado, comia-se umas bifanas e bebia-se uns canecos de vinho. E íamos a Coimbra de vez em quando, que era a estrada de Fora do Doce, entretanto eu estava a estudar, porque eu nessa altura estava a acabar o sétimo ano do liceu, o antigo sétimo ano do liceu, que depois fiquei inscrito na universidade em Coimbra. Não é? Como foi muito cedo, fiquei fora de casa. Sim. Ah, só para teres uma ideia, era-se maior idade aos 21 anos. Só. E eu, para poder tirar a carta de condução, tínhamos duas hipóteses. Ou os nossos pais nos davam emancipação para efeitos de carta de condução, podia-se dar emancipação plena, emancipação para caça, emancipação para a carta de condução, ou nós tínhamos que pagar um seguro de carta até à maioridade. Okay. Eu lembro da Companhia de Seguros Império, na altura eu paguei 1.600 escudos, eu ganhava 1.150, para um seguro que me durou até ao dia em que eu fiz 21 anos e que o seguro caducou. Nessa altura eu tinha a carta segura, para poder tirar a carta. Sim. Portanto, tudo isto, porquê? Porque o meu pai nunca me emancipou nada, porque o meu pai não emancipava ninguém, portanto era um homem pá, duro, muito reto, muito rígido, um transmontano e tal. À velha guarda, portanto, não dava hipóteses nenhumas. Pronto, e entretanto, eu pá, estou a estudar engenharia. Portanto, eu era muito bom aluno, fui sempre um aluno bom, matemática e física, mas principalmente a matemática era muito tipo brilhante e tal. E portanto, fui educado de pequenino a dizer que eu havia de ser engenheiro, porque era muito bom matemática. Mas é engraçado aqui uma parte muito engraçada: o meu padrinho era militar, e isto para dizer o quê? Desde pequenino, que me disseram que eu ia ser engenheiro, porque era. Mas eu, quando era puto, acho que dizia qualquer coisa do género. Eu, quando for grande, quer ser capitão médico. Capitão médico. Tal, quer ser bombeiro e depois nunca é bombeiro. Pronto. Eu, quando era pequenino, dizia, eu não me lembro, que queria ser capitão médico. Eu provavelmente, eu sei porque é que será. Porque o padrinho do meu pai era militar. Uhum. E o meu padrinho era militar. E provavelmente, quando me ia visitar, dava-me sempre uma prenda. E eu, eventualmente, teria aquilo como... uma forma infantil de atrair ou de ser simpático, penso assim, mas não tinha a mesma ideia. Quando acabei o sétimo ano, antigamente, quando nós escolhíamos quando acabámos o sétimo ano, ou melhor, quando chegávamos depois do quinto ano, tínhamos que escolher uma área, como agora, humanidades, naquele tempo era a linha A, a linha F, as primeiras linhas eram letras, depois a partir da linha G eram económicas e financeiras, depois a linha F dava matemática, engenharia, física, medicina. Eu escolhi a linha F para engenharia, não é? Pronto. Mas nunca me passou para a cabeça ser médico. Pronto. Entretanto, dá-se a crise de 69, política, portanto, crise de 69, para te situar, dá-se a seguir a maio de 68 em Paris, portanto, é um efeito de onda. Pronto. A crise de 69 em Coimbra, muito mais, porque Coimbra, a nível dos estudantes, era onde havia a maior coisa, onde havia mais repressão académica, GNR, cavalos, pá, assim, nas situações terríveis, e onde eu, de certa maneira, vamos lá apontar, sou apontado um bocadinho nessa onda, não me perguntes porquê nada, nunca fui nada perseguido e tal, fui uma vez apanhado no dia das eleições, foi o dia dos meus anos, porque as eleições antigamente... No tempo da União Nacional e mais tarde, depois no tempo do governo Marcelo Caetano, normalmente eram sempre dias dos meus anos, 26 de outubro. Sempre. É pá, coincidia. Mas foi a única vez que eu tive nas histórias. Aliás, quando fico uma vez com o teu pai, que eu tomei uma reunião a Coimbra, porque ela foi a Coimbra, e eu tive-lhe a dizer aqui na Rua da Sofia, tive presa pela única vez da minha vida, que tive horas, porque fazia anos, com uma ganda lábia, só os gajos, mas fui almoçar e não houve crise nenhuma. Bem, vou para a Guiné. O ir para a Guiné, eu ainda hoje desconfio que se calhar levava uma marca genética, que isto é, sem me perceber, porque havia regras na tropa, no fundo era por classificações em que as pessoas iam ficando para trás nos cursos, cada vez que se tomava um curso a seguir, avançava esse curso para a guerra, e os mais bem classificados iam sobrando. Okay. O que é que me aconteceu? Quando eu estava com 23 meses de tropa em Viseu a fazer formação lá de um curso qualquer, um dia chego ao quartel e isto é o meu telefone, tenho que desligar, não? O que é que aconteceu? Sou mobilizado para a Guiné com 23 meses de tropa, que era uma coisa impensável. Mas porque o alistamento era obrigatório, não é? Havia serviço militar obrigatório. É. E, pá, ninguém se safava naquela altura. Guerra pois, colonial, pá, queriam carne para canhão e aquilo tudo servia, quer pois. Dizer, tá. Mas eles a mim, depois, entretanto, eu sou chamado para a Guiné, e para onde? Para a Guiné, quando se falava de ir para a Guiné, não imaginas, as pessoas ficavam todas, porque era o sítio onde se morria mais, onde havia mais combate, onde havia mais feridos, mais mortos. E para a Guiné é um território muito pequenino e que tinha quase tanta tropa. E só para teres a ideia, em Angola, uma companhia de 124 homens sim. tomava conta de uma área sim. do tamanho da Guiné. E nós na Guiné éramos cerca de 35 a 40 mil europeus, portanto, soldados sim. do continente, mais 15 mil milícias, portanto, já tropas, mais um batalhão de comandos africanos, mais. Epá, eram, e mesmo assim. Tudo concentrado no mesmo sítio. E mesmo assim, foi a primeira guerra onde a gente perdeu a guerra. Sim. Guerra, foi na Guiné com o PSGC. Sim. Porque eram muito apoiados para a União Soviética, para a China, eram todos apoiados. Só que, estrategicamente, o terreno da Guiné era muito mais passível de guerra de guerrilha, por exemplo, porque era tudo. A Guiné, quando enche a maré, sim. fica 2/3 submersa. Ah, é? É. Ah. Aliás, o rio Gieba tem um fenómeno que é um fenómeno de som. Existem 3 rios no mundo, é no Amazonas, é no rio Gieba e outro rio qualquer que eu não sei, mas eu tinha a pessoa que é ali para o Nilo, ou o que é, sim. que é uma careu, que é uma onda que se forma a partir do mar e que sobe, que os pescadores sabem todos que naquela altura, porque aquilo levanta assim sim. e depois desaparece imediatamente. Ah. Mas a Guiné ficava submersa 2/3, portanto, é tudo pantanoso. Sim. Daí uma grande região de Bolanha. Bolanha é terreno para fumar arroz. Ah, é alimentação, sim, essencialmente. Sim. Pronto, isto para dizer, para sintetizar, passou-se a guerra colonial, eu estive lá, tal, operacional, não interessa agora, fui ferido, não, bem, e fiquei a tomar conta dos mortos. Na altura, era o chefe da equipa de cangalheiros na Guiné, parte final. Um dia venho, tinha uma... Tive bastante trabalho, não interessa aqui, foi muito complicado, muita gente, pronto, era muito sim. grande, não sei o quê. E tinha uma coisa que é a ordem de batalha, onde nós tínhamos, era a única pessoa que tinha o sítio onde estavam todos os militares. Por exemplo, tu estavas na Guiné, eras uma pessoa a bater porque era importante para o PSG se eliminarem-te. Era importante saber onde é que tu estavas, e ninguém sabia onde é que tu estavas, porque tu não estavas sob o nome de Carolina, estavas sob o nome de um código. Sim. Com SPM, que tem a ver com o Serviço Postal Militar, sim. e portanto só eu e era mesmo eu. Sim. No quartel-general a gente era classificado em secreto, tipo, pronto, sim. e tinha aquela que não se podia saber, sim. e só eu é que sabia onde é que está. Claro, os serviços sabem todos internamente, mas sim. se o inimigo quisesse penetrar, e naquela tu não havia cá, era tudo manual, não é? Sim, sim. Não havia drones. Não, nada, não havia hipóteses nenhumas, quer dizer, pronto, só por azar. E então o que acontece? Quando eu chego da Guiné, vou voltar para me matricular, para recomeçar o curso, sim. encontro uma amiga minha, enfermeira, que entretanto estava a estudar medicina, que era minha amiga, encontrei essa rapariga mais velha que eu, em treino ali onde eu tenho o mundo no Alentejo, e ela vira-se para mim e diz-me assim, ó Fortuna, tu és tão bonzinho, é uma pena ir para engenheiro, tu eras bom, eras fosses médico. Sim. E eu saí das escadinhas do técnico, fui para a reitoria e fui escrever medicina. Ah, meu Deus. É a história de ser médico. Okay. Nunca me passou para a cabeça ser médico. Mas como é que tu apercebeste que se calhar era mesmo isso? Oh, querida, não, eu vou-te dizer. Eu vinha da Guiné bastante traumatizado. Claro. Nós dizíamos que tínhamos que a pancada, tínhamos sim. um bocado pancadados, foi como se dizia. É pá. Sim, provavelmente. Vamos pensar assim. Eu enfrentei isso com alguma facilidade. Não muita, mas pronto, bastante. Sim. Com bastante facilidade. Aquele livro que eu escrevo é um bocado uma catarse, que consigo 10 anos depois fazer o livro, tal livro que eu publiquei. Como é que se chama o livro? Horas Malditas. Horas Malditas. Epá, e entretanto, eu nunca pensei em ser médico, não é? Não sim. passou por cabeça ser médico, pronto. Só que eu lidei muito, aliás, depois uma das coisas que eu tive no Hospital Militar de Bissau, que era em Bissalanca, que era uma zona afastada da cidade, eu estava de tal maneira com a pancada tão grande que eu tinha a mania que era o diretor do serviço de necrologia. Oh, meu Deus, ok. Mas já falava, era panca, panca. E até eu dizia, sou o único serviço que os doentes não reclamam. estamos a falar de mortes com 21 anos, 22 anos de idade, 23, jovens, que não tinham culpa nenhuma daquilo, que não sabia o que é que tinha acontecido. Quer africanos, quer europeus, porque nós tínhamos os nossos militares eram de raça africana, portanto negros, ou europeus, continentais, pronto, não era isso que estava em casa. Epá, e podia ser desde vias um corpo, assim, onde é que ele foi morto aonde? Morreu de quê? Epá, e andavas à procura onde é que ele tinha sido morto, encontravas num furinho assim, tipo uma borbulhinha, entrou num estilhacinho, apanhou-lhe o coração, pum, pum, pum. Ou então, disse, bom, onde é que está? Não morto, disse, ali há aquele pano, já abriu um pano de tenda e estava lá assim. Estou despedaçado. Pronto, e é muito complicado. E pá, a minha amiga Pilar diz-me assim, tu és tão bonzinho, eras mesmo bom para ser médico. E eu, me escrevi medicina. O que é que eu notei? Pá? Foi um primeiro drama que eu tive foi, repara que eu não dava francês desde o meu 5º ano do liceu, porque era assim o sistema. Sim. Estudei francês, pá, os primeiros anos. Sim. E pá, tive, entretanto, vim. Epá, sem-me aperceber, só para veres a ideia, eu cheguei dia 13, passei à disponibilidade, quer dizer, deixei de ficar vinculado à tropa. Sim. Dia 13 de julho. Sim. E dia 4 de agosto estava casado para a igreja. Oh, meu Deus, ok. Ok. Ok. completamente, mas tudo acontecia sem-me aperceber, portanto, tudo que sim, sim. Sim. Epá, uma boa, uma nice. Pronto, e entretanto, eu chego a uma altura. Claro, e pá, depois começam os problemas a surgir. Queria estudar, tinha a ideia, tinha estado o 25 de Abril, isto é em 74, portanto, o 25 de Abril, eu estava na Guiné quando foi o 25 de Abril, eu estive ligado ao movimento das Forças Armadas enquanto sargento miliciano, portanto, miliciano eram os quadros estudantes que vinham dos estudos, quer dizer, havia os do quadro, da Academia Militar e tal, os profissionais, e havia os estudantezinhos que foram arrastados. Que iam arrastados para lá, pronto. E portanto estávamos pós 25 de Abril, isto foi. Sim. Epá, como é que foi o 25 de Abril na Guiné? O 25 de Abril a Guiné é a fundadora, vamos lá, é lá que nasce o embrião do 25 de Abril. Sim. Portanto, é com os capitães da Guiné. Sim. É que nasce o embrião do 25 de Abril. Okay. Portanto, lá é que se começou a fomentar. Porquê? Tínhamos a guerra perdida. Pois. Dois, havia um grande problema com os capitães do. Porque já havia poucos capitães do quadro da Academia Militar e, portanto, a maior parte dos capitães que estavam à frente das tropas eram milicianos, pessoas que estavam a estudar e que as suas vidas ficaram amputadas em termos profissionais, porque depois ficaram. Eu vou dar um exemplo. Um indivíduo estava a tirar o curso de Economia ou de Direito, porque os médicos deixavam de acabar o curso quando estava. Quem estava em Medicina. Como tinham falta de médicos, a esses davam-lhes sempre adiamento para eles acabarem o curso de medicina. Logo que acabava o curso de medicina, pumba, iam para a guerra como médicos. Como médicos, não é o meu caso, não era médico na guerra. E portanto, o que acontece? A certa altura as pessoas ficavam com uma situação que era, epá, estavam há 4 anos sem estudar ou 5, epá, chegavam, e agora vou estudar outra vez, desintegrados completamente, desinseridos completamente, então, espera aí, já que estou nesta situação, fico na tropa. E então ficavam num quadro especial de oficiais. A tropa precisava de gente. Sim. Para a guerra, porque no fundo era isso, e então vinham ficando. É pá, a certa altura aquilo era um. Começou a criar-se uma coisa. Para além de outra coisa, era gente politicamente mais esclarecida. Pois. E gente que estava contra a situação, contra a guerra colonial, a ver morrer todos os dias pessoas, pá, sem culpa nenhuma, contra uma luta que hoje nós temos a noção que era injusta, porque os povos estavam de lado de lá, estavam a tentar a sua autodeterminação, queriam a sua independência, queriam ser livres, poder escolher, não estar subjugados a ninguém, pronto, isto hoje é fácil perceber isto, naquela altura, portanto, mas a ONU, só para teres a ideia, internacionalmente, na ONU, só os Estados Unidos e a África do Sul é que estavam do nosso lado, todos os outros países contra nós. A Suécia apoiava os países, os movimentos de independência, todos os países nórdicos apoiavam os movimentos de independência. Eu cheguei a combater junto a um hospital onde havia médicos suecos e enfermeiras suecas a apoiar o PAIGC, ali a vê-los. Isto era perfeitamente normal. Portanto, nós não éramos propriamente os meninos bons da festa, da fita. Sim, só que o Salazar tinha um poder muito grande mundialmente, porque era um ditador, era o último ditador da Europa com nível, talvez. Tirando o Franco, mas o Franco teve outra espécie de ditadura. Sim. E mais, o Salazar tinha uma coisa muito boa, tinha os cofres cheios de ouro. Sim. E, portanto, a moeda escudo, ele negociava o preço de qualquer coisa, mas por baixo, quer dizer, assim, eu compro tudo, mas pago só X. E era mesmo, enquanto hoje andamos a pedir dinheiro todos os dias, naquela altura, epá, ele impunha. E isso era lutar contra tudo e contra todos, quer dizer, se pensares bem nisso, isso dá um poder que é injusto, que é o poder da força, mas que é a regra. O mais forte, não é? Portanto, que é a democracia, que a manda sou eu. Pronto. E aquilo era assim. Mas isto para dizer que nós, no 25 de Abril na Guiné, eu posso dizer que estava num quarto com um indivíduo da Xerete, são os tipos que têm tudo encriptado lá, das transmissões encriptadas, sim. E que ele chegou ao quarto, esse moço viu aqui há tempos, está ligado à Caritas, à Lentelaria e tal, era um indivíduo muito religioso, muito boa pessoa, assim, um indivíduo também se chama Martins. E pá, entrou-me no quarto humano um dia, muito comprometido, fui tomar banho, parecia ele que e eu, pá, que é passar agora? Ele de repente, assim, depois de uma grande quase sedução, pá, houve um golpe de Estado na metrópole. Isto era uma coisa impensável, a dizer. Vai gozar o Camões, tens maluco, olha, só esses gajos estão, vamos já presos, tá? É melhor que lá estão. Não, só que havia um medo terrível. Epá, e tinha havido mesmo, na altura não se falava nada da coisa. Sim. Tivemos para aí 48 horas sem comunicações. Só que, como é que ele sabia? Porque como eles estavam sempre a ouvir as rádios de libertação, os programas todos de Guiné-Conakry, de Dakar, apanharam as notícias internacionais, da BBC e companhia. Portanto, nós sabemos de fora para dentro, porque cá em Portugal ficámos ali fechados. E sabia-se, os movimentos capitães estavam ligados a isso, porque o capitão Saraiva de Carvalho, trabalhei com ele, mais tarde o hotel Saraiva de Carvalho, o Carlos Matos Gomes, também que trabalhei com ele, bem, muitos dos capitães do 25 de Abril eu conheci-os pessoalmente, aliás, alguns colegas, sou colegas deles, de colégios de Novas de Mar, e portanto, mas o movimento não sabia. E depois outra coisa, quando se deu aqui o 25 de Abril, ia dar ou não dar, aqui esteve ali, como sabes, o Salgueiro Maia, eu combati com o Salgueiro Maia na Guiné, e depois o Salgueiro Maia veio a ser o homem, vamos lá, chave. É pá, é o que está, não é? É como o 25 de Novembro está o General Yanes, é uma sorte, está no sítio, é pá, mesmo que tens o chefe da equipa, estás à frente da revolução, você sabe porquê, e tens que ir para a frente. Nós, entretanto, dá-se 25 de Abril e tudo é uma convulsão, pá, pronto. Eu, por acaso, venho logo embora, já não apanhei o final daquilo, que não é fácil. Por acaso, eu também tenho um livro que eu ofereci há dias que está a história real. História documentada, não é romance. Sim. É documentada de quem já esteve até ao fim. Foram negociações também sempre levadas por capitães milicianos e tudo, gente com formação política mais diferenciada e alguns oficiais da academia também já politicamente diferenciados. Havia na história, já havia facção de direita e esquerda, já havia tipos pró situação e contra a situação, sempre houve, mas de qualquer maneira com consciência política, estás a perceber? Pronto. E já estava. Pronto, voltamos aqui. Epá, eu entanto retomo a minha carreira das finanças, nem me lembrava, tanto casei, pá, de momento para o outro começo, vou ser pai, tudo franco, uma história, e vou trabalhar, onde é que eu vou um dia às finanças? Olha, você foi colocado em Óbidos. Eu? Então vamos para Óbidos. E vou para Óbidos. E fiquei a viver no meio do castelo de Óbidos, na rua direita. Na rua direita. Na rua direita. Mesmo na rua direita. Aquela quando entras, na rua direita. Sim. É onde eu vivi. Já tive lá. A casa onde eu vivi, tive lá. Já tive até a falar com a senhora que me alugou um quarto. Pronto. Que a mãe do meu filho, não é? Pronto. O meu filho nasce lá. Não, nasce nas Caldas, porque em Óbidos não havia hospital, foi nascer nas Caldas, pronto. Mas pronto, o bebê Alexandre foi em Óbidos que teve até me vir embora de lá. Porquê? Porque entretanto estava inscrito em medicina e eu em Óbidos não podia estar, porque a medicina exigia presença nas aulas. Epá, e o que acontece? Consegui uma transferência e venho para Lisboa, de finanças sempre. E começa a estudar. Agora, tu não imaginas a convulsão que é agarrar em 3 volumes de anatomia em francês e começar a estudar anatomia em francês. Epá, e eu estava habituado às matemáticas, às físicas, é que é tudo mais raciocínios. Sim. E de momento para o outro, não, aquilo é para estudar e para saber se há coisas que depois têm lógica. Quando se sabe a base das palavras, tem depois lógica. Depois consegues. Eu, a minha opinião como médico hoje é assim, há médicos que sabem tudo porque me amarraram, mas entretanto já esqueceram muitas coisas, e os melhores médicos são pessoas que conseguem raciocinar a medicina em termos de lógica. E, portanto, é... agora, há nomes que é assim, tu saberes os nomes dos ossos, não há lógica nenhuma. Tu saberes os nomes dos tendões, não há lógica nenhuma. Os músculos já há lógica, sim, percebes? É como então, saber como é que um motor funciona. Se estou a dizer o que são músculos isquiotibiais, quer dizer que estou a dizer que são músculos que prendem no isquio e que prendem na tíbia. Portanto, se calhar a tíbia está aqui, então é o músculo que está preso aqui, que está preso aqui, que é para eu, quando contraio o músculo, poder fazer isto. Portanto, é da... Isquio, o isquio não é aqui no osso, que é aqui junto a um osso, que é aqui. É uma... Na anca? Não é na anca. Perto do cóccix? É onde está, ao cóccix, pronto, com a coluna. Depois há ao fémur. E o fémur encaixa em dois ossos, não é? Sim. Pronto. E o isquio é umas pontas destes ossos, né? que são a bacia, que formam a bacia. Exatamente. Pronto. Eu, quando estou a falar isquiotibiais, estou a falar músculos que pegam no isquio e no tíbia. Okay. São músculos que quando eu contraio, quando eu penso, vou contrair este músculo, ele faz-me isto. Ok. Ou seja, que te pronto, faz dobrar a perna. Pronto, exatamente. Okay. Quando eu digo, pronto, isso depois já é lógica, mas tem que saber assim. Sim. Mas foi alguma difícil, é pá, entanto, trabalhava e estudava. Tinha que estudar. Não, é sempre fácil. E entretanto, qual é a minha primeira cadeira? É anatomia. Faço exame de anatomia. Oral. Estou duas horas e... Antigamente não havia castas baldas. Pois, é. Estou duas horas e um quarto a fazer oral com o professor, que era um tipo terrível. Anatomia, cadeira, toda a gente chumbava quase. Percebe? É engraçado como essas cadeiras continuam a ser tipo... É pá, são os cadeiros. O papão. Pá, não é o papão, querida. É, tem que saber. É assim. Sim. Há ciência, é uma coisa muito engraçada. Tu, se estiveres num diálogo com alguém, as pessoas têm dois... Há dois conceitos muito giros. Temos uma festa. Pai, começas a apresentar a pessoas. Olha, doutora Filomena, tal, um prazer. Olha, economista. Olha, doutor... Olha, advogada, um prazer. Ah, meu doutor, não sei o quê. Olha, doutor Manuel Martins. Médico. Ei, médico. É, pá, olha, já agora diga uma coisa. A minha sogra tem um problema. Olha, e a minha avó, já agora... E, oh, doutor, diga uma coisa. Olha, posso mostrar a perna? Pô, faz favor. Olha aqui. Tenho aqui isto. Veja-me lá, assista. Quer dizer... Este é um problema que a medicina tem em relação... E depois tem outra coisa, que é assim... Epá, é a história dos economistas, que eles podem fazer os cálculos, que nunca saem mais ou menos bem, normalmente saem sempre ao contrário do que se previsto. Epá, as pessoas, eu vejo muitas vezes, tenho diálogos, e alguns até familiares, é assim... Epá, qualquer advogado se pode enganar, esqueceu-se do teu requerimento, levaste uma multa de 50 contos porque não deste a tempo. Epá, desculpa lá, foi sem querer. Outra... Epá, o médico se falha é um criminoso. Dizer, pronto, epa, um processo e portanto, quer dizer, não é por isso, mas também depois, é assim, anatomia é a base de tudo. Anatomia, agarras num corpo humano, pô-lo aqui e saberes desde a unhinha como é que está até à pontinha do cabelo, como é que é a raiz do cabelo, assim, isto é uma base. Portanto, é uma cadeira difícil, há outras, mas aquela é difícil, mas tem que ser difícil. Epa, tem que ser difícil por outra maneira, quer dizer, por exemplo, sei lá, Francisco é médico dentista. Também estudou tudo, anatomia, fisiologia, farmácia, sabes que é, mas ele estudou para trabalhar aqui. Sim, o maxilar. Daqui para cima. Sim. E daqui. Então lá abaixo. Sim, o resto esquece. Pô, ele tem umas noções, blá, blá, blá, blá, mas para trabalhar. Praticamente não precisa também. Ele dá aqui o tipo mexe e fura e mete, não sei o quê, mas quer dizer, não tem. Pronto. Foi difícil, pá. Se eu, nessa cadeira, isto para te explicar a minha situação profissional. Eu acabo a cadeira, tenho a nota mais alta do curso, ele dá-me 18, e convida-me para monitor dele, tudo seguido. Uau! Epá, é uma honra ser monitor, epá, é convidado para o professor. É o equivalente a assistente? Não. Monitor é aquele indivíduo que ainda não é licenciado e que está entre o assistente e os alunos. Portanto, é o monitor. Okay. É o indivíduo que subdivide o trabalho com o assistente. Há os assistentes que são licenciados, que começam... Sim. Que estão abaixo do professor, portanto, existe o professor catedrático, existem os professores associados, os assistentes com alguns graus de antiguidade, depois há o assistente que é médico, que é licenciado, pode ser doutorário qualquer, e depois há os monitores, que são indivíduos, são estudantes, mas que foram convidados para ensinar e que estão ali numa situação. É pá, que teoricamente no futuro, quando forem licenciados, serão convidados para assistentes ou assistentes. Pronto. Só que entretanto tinha um filho, trabalhava nas finanças. Sim. Era monitor de anatomia, tinha 4 horas por dia que tinha que estar na faculdade, felizmente das 7 às 11 da noite, porque havia os estudantes trabalhadores naquele tempo. Sim. E portanto havia aulas das 7 às 11 da noite. Sim. E estava a tirar a medicina. Credo. Sim, tu tinhas tempo para alguma coisa. Epá, é assim, tinha uma vida Eu, entanto, continuo, já fazia desporto nessa altura, em termos, já tinha voltado ao desporto em termos de corrida. Sim. É aqui o meu princípio. Porquê? Quando eu vim da Guiné, pá, a pessoa depois cai em si, casei logo a seguir, sim, e então é estabilidade emocional. Quer dizer, comecei a comer e a beber, pá, e praticamente num ano cheguei aos 96 quilos de peso. Tu tinhas quantos antes? É pá, devia ter pego uns 70 quilos, 68, 65, provavelmente e tal. Não é isso que fiquei, foi uma bola. É pá, entretanto, um dia na faculdade, muito fluido e tal, eu tinha um dia que saí das filhas a correr e vinha no médico, só vi meta até entre campos, depois tinha que subir as Forças Armadas a pé, sim, para os pés da Maria. Quando lá chegava eu era só suor para me sentar ao microscópio, sim, fazer histologia. Pá, e um dia, a falar com um colega que gostava muito de diabetologia, começou-me a fazer uma dieta. E eu fui ter com o Mário Machado, que é o que organiza agora as provas de 25 de Abril, sim, para começar a correr no estado universitário, devagarinho. Pá, e no ano perdi 27 quilos. Bola. No ano perdi 27 quilos. E depois agarrei-me àquilo e comecei a correr. E a minha história da corrida começa aí. Pá, que ainda não parou. Ainda em outubro corri uma maratona. Portanto. Exato. Pronto, o que é que isto quer dizer? É pá, não é fácil. Mas depois agora vou complicar mais isto. É que o curso de medicina eram 6 anos. Sim. Era uma edição, ainda são 6 anos. Era o único curso que não são. Só que nós, os militares que tinham estado na guerra colonial, ao abrigo da lei da guerra, havia uma lei que, ao abrigo da lei militar, sim, nós podíamos fazer exames de 60 e 60 dias, sim, desde que fôssemos falar com o professor, nos propuséssemos a exame e ele nos marcasse a matéria que era para o exame. Era muito simples. Por exemplo, eu queria fazer a cadeira de bacteriologia. Sim. Durante o ano eram 6 testes anuais, 6 frequências, como, sim, se chamava, sim, frequências. Sim, pronto. E quem limpasse as frequências todas, acabava o ano. Eu fui ter com o professor de bacteriologia e preciso fazer a cadeira. E ele diz-me, olha, o livro é este e este que são meus, eram livros dele editados por ele, o exame é no dia X. Pronto. A gente preparava-se. Eu limpo essa cadeira, cheguei a estar 16 horas por dia, sentado assim, sentado, para fazer o exame. E chegámos lá, pimba. Pá, eu tipo fazia perguntas, sim, eu lembro de uma coisa que eu estudei, que nunca mais me esqueci, que era a teoria de Castellani, que começou-se na fase ainda da imunologia. Sim. É a primeira vez que se falava em imunologia, porque tudo isto é muito novo. Sim. Anticorpo, antigênio, não sei o quê. E ele mandou-me explicar a teoria de Castellani. E eu falei, expliquei, e ele dizia, eu percebi, está tudo certo, mas só eu é que percebi, porque você não explicou nada em condições. Portanto, estás a ver, sim, pá. Não é fácil. Não. Pronto. É difícil trocar por miúdos. Pronto. E depois, o que é que acontece? Medicina tinha um defeito em relação a... Um defeito não, tinha um princípio base que não era nos outros cursos. Enquanto direito, as humanidades, eu podia fazer o curso todo assim, em medicina só se podia fazer os anos básicos, primeiro, segundo e terceiro ano. Os anos clínicos. Pois. Era de frequência obrigatória. Tal. Portanto, eu tive que fazer primeiro, segundo e terceiro ano num ano. Depois fiz o quarto, quinto e sexto. Isto é... Eu fiz o meu curso de medicina a trabalhar nas finanças, a dar aulas de anatomia 4 horas por dia em 4 anos. Eu vou-te dizer um exemplo muito engraçado. No dia em que eu entrei para a primeira aula de anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa, sim, o meu filho tinha 6 meses. Sim. No dia em que eu licenciei-me em medicina, com média 14,29, foi uma nota dos primeiros 50 do curso, o meu filho ainda não tinha feito 4 anos. Bom. Ia fazer 4 anos... 23 de julho, foi em julho, foi 23 de julho. Portanto, já podes ver, foi assim, bem, isto a trabalhar, e agora a trabalhar numa época em que tu não sabes o que é estar a trabalhar numa situação em que as pessoas não gostam de ver os colegas evoluir na vida, é um princípio que nós temos, sim, português, muito, sim, português, é muito português, muito português, e então, ao princípio, quando... Tem a mania que vai ser médico. Ora, estás aqui, vai à secretária que estás muito bem, aspirante de finanças, fazendo não sei o quê. Pá, quando é que este dá a volta? Quando eu entro nos anos clínicos e começo a arranjar pílulas para as mulheres e vitaminas para os filhos. É. Nas amostras. E então já era o doutor. Oh, doutor, arranjas uma pílulazinha para a minha mulher e dá. Arranjas umas vitaminas para o meu filho. É. E então já... Porque até aí era sempre a fazer a vida difícil, quer dizer. Nós, à altura, éramos 4 estudantes, um em Direito, outro em Psicologia, outro em Engenharia de Minas, assim, trabalho na Direção-Geral de Minas. É o Carlos Augusto da Marca Xaria, se eu não me completo dele. Okay. E era eu em medicina. Okay. Epá, e aquilo, havia, contra os estudantes trabalhadores, havia qualquer coisa de... Sim, uma palavra tipo, assim feia, inveja. Mas pronto. Sim, que depois transforma. E deixa-me aproveitar o facto de... Não, querida, muito grandes amigos, grandes amigos. É, eu tive agora recentemente um problema com o fisco. Falei com uma senhora que tinha estado na repartição do tive, eu nem me identifico como médico, identifico como colega dela, colega das finanças, colega, e é verdade, fui colega das finanças. Mas eu era doutor, é para ir a partir daí para concursos, para quando precisavam de assistência à família, o atestado médico, para a carta de condução, aquelas coisas, amigo. É para eu passei a ser, deixei de ser o que tem a mania, para ser uma realidade. Pronto. E as coisas tornaram-se muito mais favoráveis a meu favor, e pá, e portanto, acabei o curso. Concurso e não sei o quê, e cheguei a médico. Agora, porquê é que eu vou para a fisiatria? Porque eu sempre adorei desporto e sabia que em toda a Europa já havia a especialidade de medicina desportiva, em Portugal não havia. Okay. Não havia? Não havia. O que é que acontece? Havia um grupo de médicos que se dedicavam à medicina desportiva porque estavam muito desporto, mas dedicavam-se porque sim. Havia uns já mais velhos, pessoas já credenciadas e que fizeram muito pela medicina desportiva, não interessa nomes, mas pessoas já com a ADD, e havia os jovens, aquela malta que pá, era uma luta. Ora, o que é que havia mais parecido dentro do que estava oficializado com a medicina desportiva? Era a reabilitação, a fisiatria. Sim. Pá, eu tinha um colega meu... Mas nessa altura já havia fisioterapia, desculpa. Pá, fisiatria das especialidades, fisioterapia é outra coisa. Estás a falar de fisioterapia, não tem nada a ver com fisiatria. Sim, sim, sim. Fisioterapeutas são, nessa altura, nem sequer licenciados eram. Pois, era isso. Era um curso técnico, era um curso técnico. A fisioterapia é uma coisa, a fisiatria é outra. A fisiatria é uma especialidade criada nos Estados Unidos da América à causa da Segunda Guerra Mundial. Okay. Com muitos amputados, muitos feridos de guerra, muito traumatizado de guerra. Então foi uma resposta a isso. Houve uma necessidade de criar, dentro da área médica, eles aperceberam-se que é assim, um amputado. Trata-se da amputação, eles ficam bem. Mas depois, se ninguém os ensinar a andar, se não os protetizarem, se não lhes derem independência, temos ali um problema. Eu vou-te dar um AVC. E tem um AVC, cai numa cama. Cai numa cama, eles equilibram, os médicos põem, atenção, era uma coisa, é uma hemorrágica, não é hemorrágica. Pronto, o doente está estabilizado. Agora é assim, ensiná-lo outra vez a comer com a mão, a vestir-se sozinho, a andar, nem que tenha limitações, mas que seja, dar-lhe autonomia para não ficar dependente de terceiras pessoas. Pronto, e foi criada a necessidade de alguém que criasse uma especialidade que pudesse colmatar coisas que foram surgindo naturalmente. Quer dizer, porque antigamente não tinha uma trombose. Morria. Pronto. Faz. Acabava-se mal para o raiz. Um frio de guerra, muito frio de guerra, não sobrevivia. Faz. Bom, não sobrevivia. Sim. Agora, imagina quando se começa a sobreviver de biamputados... De indivíduos sem, por exemplo, a tecnologia das próteses mioelétricas, hoje há próteses, pessoas que através do cérebro controlam próteses com mão, tem a ver com as guerras. Sim. Porque são pessoas que ficam sem membros, mas que depois exigem que sejam compensados pela sociedade, não é? E portanto há que haver investigação, isto é tudo um ir atrás de. Sim. Pronto. E eu fui para a reabilitação, porque dizia o Dr. Carlos Ribeiro, faleceu num acidente, dizia assim: nenhum atleta se aleja do coração ou dos pulmões. Ou é doente e não pode praticar desporto, ou não é doente. Onde é que os atletas se alejam? É no aparelho locomotor. Claro. Portanto, o atleta, quando joga, parte uma perna, ou faz uma ruptura muscular, ou faz um entorce. Portanto, a fisioterapia, como na altura se chamava, portanto, era a reabilitação, era o mais próximo da área do desporto que havia. Eu, na altura em que fiz exame para escolher a especialidade, é o exame que vai agora acabar, ou tens ouvido agora falar que finalmente vai mudar agora, em 2019, mas ainda hoje é o mesmo exame que a gente fazia, são 100 perguntas, aquilo é um teste, 100 perguntas, a gente responde. Que já havia nessa altura, então? É o mesmo, desde 1970, é dos anos 70, é um teste, é a maneira de ir para a especialidade, assim, os médicos acabam o curso. Sim. Fazem 2 anos de prática geral, que se chama a clínica geral, os policlínicos, e depois têm um concurso, um exame. Sim. Esse exame é igual para todos, nacional, no mesmo dia, à mesma hora, em vários liceus, em várias escolas, não interessa aonde. São recolhidos, é visto para um computador e depois aparece o que tem 100 certas e o que tem 0 certas. Pronto. E depois dizem assim: quantos é que concorreram no meu ano? 2.900 candidatos. Quantas especialidades é que há vagas que abriram para necessidade? 750 vagas. Quer dizer isto, que os primeiros 750 tinham vaga. Daí os outros iam para a clínica geral. Isto era assim antigamente. Hoje não. Criou-se a especialidade de medicina geral e familiar, que é mais uma especialidade, e depois eles agora estão já a dizer que já não vai haver vagas para todos, porque não pode haver médicos de fornadas, né? Senão depois vão trabalhar lá para fora, porque não tem que alugar. Pronto, mas o que é que acontece? Pá, e a pessoa escolhia. Quando eu fiz exame, havia três especialidades que estavam na moda, e estavam na moda não pela razão que eu estou a dizer, mas por outra razão. Era pela razão financeira. Quando a pessoa se projeta num curso, pensa sempre no seu futuro viver. Claro. Tem que dar sim, saída à é família, a filhos e tal. E então o que acontece? Era a cardiologia, era a nefrologia, porque havia, começou a haver a hemodiálise. Que as pessoas precisavam fazer a hemodiálise. E isso dava muito dinheiro a ter. E era a medicina física e a reabilitação. Sim. A fisioterapia, porque se tinha os consultórios de fisioterapia, onde toda a gente começou a precisar de fisioterapia. Fisioterapia ou fisioterapia? Fisioterapia. Fisioterapia é o que a gente dizia, mas okay. A palavra não era, porque fisioterapia é um curso. É, existe. Okay. Okay. Hoje existe esse curso. Hoje. Hoje é uma licenciatura, inclusive. Naquela altura não era. Pronto. E então o que acontece? As pessoas iam, escolhiam. Epá, estes cursos era o que financeiramente eram mais bem compensados. E a dermatologia também. Portanto, os melhores a escolher, escolhiam sempre estes lugares à cabeça. Engraçado. Quais é que são, nos dias de hoje, os que ganham mais? Não sei, querida. Hoje é difícil dizer-te. Sei que as cirurgias não eram nada compensadoras, porque só se trabalhava nos hospitais, não havia hospitais privados, não havia nada. Ah, okay. E, portanto, quer dizer, a pessoa ficava confinado a trabalhar no hospital. Hoje... Sim. Tudo mudou, quer dizer, repara que a medicina privada tornou-se um negócio e, portanto, é um negócio a seguir ao negócio das armas, é um negócio mais rentável no mundo inteiro. Ah, sim, não me admiro. A saúde hoje. Sim, sim. E, portanto, por isso é que os grandes capitais investem em hospitais, isto e daquilo. Não? Pronto, mas estava a dizer, portanto, a saúde hoje, os parâmetros são completamente. O que eu estou a falar, estamos a referir-nos aos anos 80. Sim. Eu comecei a trabalhar. Como médico no dia 6 de janeiro de 80. Portanto, eu saí do Ministério das Finanças no dia 5 de janeiro e no dia 6 de janeiro entrei para o Ministério da Saúde. Pronto, é assim. Pronto. E depois mais tarde, e fiquei também ligado ao Ministério da Educação porque a faculdade estava ligada, o ensino superior na altura estava ligado ao Ministério da Educação. Agora que já houve o Ministério do Ensino Superior, mas na altura não havia. A minha vida fiquei assim. O que é que acontece? Eu vou para a fisiatria porque eu trabalhava muito em cirurgia, gostava muito de cirurgia, tinha uma boa mão para a cirurgia, mas eu não tinha futuro, não tinha padrinhos, não tinha ninguém de família. Eu sou o primeiro licenciado da minha família de todos os tempos, quer dizer, enquanto que há famílias, têm primos, já são doutores, eu não, eu, na minha família, atrás de mim, eu costumo dizer na brincadeira, se eu descender dos visigodos ou dos celtiberos, eu sou o primeiro gajo licenciado desde os visigodos e celtiberos da minha família, quer do parte da minha mãe, quer do meu pai. Portanto, não tinha apoios, quer dizer, pá, o que é muito bom? Ser advogado, mas ter vindo com um nome dissonante, não é? Ter um nome por trás. Estás a ver, por exemplo, sei lá, o Daniel Proença de Carvalho, agora já tem o filho que é o Proença de Carvalho, que é o do Salgado e tal, mas Proença de Carvalho é um nome que, no direito, que já... pesa. Pronto. E na cirurgia é a mesma coisa, ter assim uns nomes. Eu não tinha ninguém. Pá, comecei a ver a minha vida. Como eu gostava muito de esporte, fui para a fisiatria. Acusado na altura, epá, que dá-me dinheiro, mas não quero ir ganhar dinheiro. Nunca fiz privada na minha vida. Portanto, eu nunca ganhei. Nunca levei um tostão a um doente. O que tinha ganho foi como funcionário Sim. do Ministério da Saúde toda a minha vida. Fiz a minha carreira médica hospitalar, fiz a minha carreira universitária até o ponto em que eu quis fazer e quando acabei, saí. Pronto. Mas tinha um visto. Era apontar para a reabilitação desportiva. Sim. Esta é a primeira parte, então, de duas partes desta conversa. A segunda parte deste episódio vai sair amanhã, que é para não vos saturar muito o dia de hoje e para que esta história fique bem macerada na vossa memória. Já sabem que podem dirigir todos os vossos comentários ou questões, tanto para mim como para os nossos convidados, para a nossa página do Facebook, assim como para o e-mail poolpodcast@gmail.com. Não se esqueçam que é pool, não como piscina, mas como puxar. Aquilo que vocês veem nas portas, muitas vezes, sim, é isso. Espero que tenham gostado e até amanhã!